ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Para começar a história de hoje do Programa Expresso, eu recebo Danilo Martins, presidente da Câmara dos Vereadores de Guaxupé. Danilo Martins, seja muito bem-vindo ao Programa Expresso mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Prazer. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Danilo está recebendo você aqui. Eu vi no teu Facebook, você colocou uma frase lá que me chamou muita atenção, uma frase do filósofo Aristóteles. Só existe uma maneira de evitar críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. É isso mesmo? Exatamente. Ela retrata bem a história, não só na política, mas na vida mesmo, né? Se você se dispõe a fazer alguma coisa, evidentemente você vai encontrar oposição, né? Toda posição que você toma encontra alguma oposição. Então isso é natural, e na política mais ainda, né? Então acho que reflete bem o panorama atual que eu estou vivendo. Principalmente o momento atual. Exato. Está passando um momento meio complicado, Danilo? Não diria complicado, Antônio. Na verdade, a política é muito nova para mim, entende? Então, assim, por mais que eu, tecnicamente, eu conhecesse, né, a administração pública, em especial a Câmara, né, o funcionamento do Poder Legislativo no âmbito administrativo, no campo político é sempre uma novidade para mim. E aí eu estou aprendendo a lidar com isso. Então você vai vendo que a política realmente tem. As pessoas falam: ah, mas você vai entrar nessa, a política é muito suja. E aí a gente sempre tem aquela ideologia: não, mas a política. Não, a política realmente é suja, né? Mas é suja no sentido de que as pessoas que estão por detrás da política é que tentam sujar a política, porque a política em si, na sua estrutura mesmo, ela é uma arte nobre, entende? E é através da política que a gente pode transformar uma sociedade, enfim, implantar políticas públicas de qualidade, mudar a vida das pessoas, né? Ou ao menos tentar melhorar a vida das pessoas. A gente só consegue fazer isso através da política. Mas é claro que no caminho a gente e é isso que é novo para mim. Você está conhecendo mais agora, porque você já faz parte desse mundo há bastante tempo, né? Sim, sim. Agora esse é o campo das vaidades. Exato, que é o que mais dói então, agora nesse momento. Eu não diria que é um momento difícil. Não é um momento difícil, é um momento de descoberta, entende? É. Então eu tô aprendendo a lidar com essas questões, exatamente que você colocou aí, da vaidade e tal. Então é mais isso, eu acho. Bom, pra gente contextualizar aqui, na última semana, na semana anterior, né? A Câmara de Guaxupé foi alvo de críticas, de denúncias, né? De muita polêmica envolvendo a Câmara, principalmente na mídia de Guaxupé e aqui no programa também, com a participação do ex-vereador, o Tião Cascudo. O que você tem a falar dessas denúncias? Eu nem vou te fazer uma pergunta direta, né? Eu queria que você explanasse tudo isso que aconteceu. O que você tem a falar sobre as denúncias, né? Tá, perfeito. É sobre o cidadão, né, que teve aqui no programa. Eu respeito ele como pessoa, né? Respeito o momento, inclusive, que ele está vivendo, né? Um momento de fragilidade pessoal mesmo. Mas eu não quero entrar muito no mérito do denunciante, porque eu acho que o desequilíbrio que ele, inclusive, demonstrou no programa, eu acho que fala por si só. Ele atirou para todo lado, juiz, promotor, eu, no ex-presidente da Câmara, né, no prefeito, enfim, né? Foi uma artilharia generalizada e sem muito pena em cabeça. Mas com relação à denúncia específica, a gente precisa primeiro entender que o papel do Ministério Público, ele é extremamente importante, e todo cidadão pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. Eu, inclusive, incentivo que isso seja feito, porque eu acho que se a gente suspeita que alguma coisa foi feita de maneira equivocada na administração pública, que o dinheiro do contribuinte está sendo mal empregado, eu acho que o papel de qualquer cidadão politizado, né, e a gente ainda está muito longe disso, é denunciar, né? E aí o Ministério Público, eu confio na competência técnica do Ministério Público, porque eles vão avaliar, eles vão extrair daquela denúncia somente o aspecto técnico. Então eles vão aparar todo o aspecto político que tiver naquela denúncia, né? E vão analisar ela sob um olhar técnico e jurídico, né? Então, com relação a essa licitação da Câmara, que foi questionada, é uma licitação, só para a gente contextualizar, é uma licitação que visou substituir o sistema de gestão da Câmara, de toda a Câmara. Desde a primeira vez que eu estive aqui, Antônio Costa, uma das intenções, né, que eu coloquei para você era exatamente a informatização de áreas da Câmara, né? Exato, a modernização, que não eram informatizadas. A gente tinha, eu vou usar um exemplo aqui, só para a gente, é como se a gente tivesse um Fusca, né, operando lá, na parte de sistema da Câmara. E a gente quis substituir por algo um pouco mais moderno, um Onix, vamos dizer assim, tá? E aí, eu também entendo a posição da empresa que estava lá, tá? É a mesma coisa, você presta um serviço, eu presto um serviço para um lugar. De repente, vem alguém e vai tomar aquele serviço. Meu contrato vai ser desfeito. O que eu vou fazer? Eu vou brigar até o último minuto para que isso não aconteça. Então, foi nesse contexto que surgiu a primeira denúncia. Então, quem fez a denúncia foi a empresa que estava perdendo o contrato. Então, a gente precisa entender isso. A empresa, o que, que ela alegou? Olha, está exigindo coisa demais. Porque ela não tinha condições de atender o que a gente estava exigindo, mas de qualquer maneira o que ela quis fazer foi dar a impressão que a gente estava exigindo demais para direcionar essa licitação para alguém. Direcionamento da licitação. Exato. Não foi isso que aconteceu. Não, inclusive eu vou trazer um respaldo técnico para falar o que eu estou falando. Ela primeiro entrou com um recurso dentro da própria Câmara, o trâmite é esse. Então ela denuncia para o pregoeiro, né, a pessoa que está realizando a licitação. O pregoeiro analisou a denúncia e indeferiu a denúncia e fez as argumentações dele. Tá? Isso tudo é independente de mim. Tá? Existe uma comissão de licitação, até nesse ponto eu não me envolvo. Depois, a empresa não se conformou com o indeferimento do pregoeiro e denunciou para mim, como presidente da Câmara. Eu analisei tanto a denúncia como a resposta que o pregoeiro teve. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu mantenho a decisão do pregoeiro da Câmara, ou eu passo por cima da decisão dele e atendo ao pedido da empresa. Tá, eu entendi que ele tinha razão e mantive a decisão dele. Tá? Aí o que, que ela fez? Administrativamente, ela não tinha mais nenhum caminho. Dentro da Câmara? Dentro da Câmara, acabou os recursos dela. O que, que ela fez? E eu também não estou criticando a postura dela, da empresa. Tá? Ela fez o que ela achou que tinha que fazer para manter o contrato dela. Ela denunciou para o Tribunal de Contas do Estado, que eu também confio na competência técnica do Tribunal. E o Tribunal, se você analisar, pode abrir aí o site do Tribunal, TCEMG, digita no Google lá, vai entrar, entra em notícias, você vai encontrar inúmeras licitações que o Tribunal de Contas paralisa por conta de denúncia. Tá? Inúmeras. Então o que ele faz? Se tem um indício de um direcionamento, um indício de alguma coisa equivocada naquela licitação, o que ele faz? Para a licitação, depois analisa. Aí quando ele analisa, ele vê se tem razão ou não, manda prosseguir ou cancela a licitação. O tribunal, na primeira olhada, né, na denúncia, decidiu assim: o processo é o número 10.24.255 no Tribunal de Contas do Estado. A denúncia, a publicação é de 3 de outubro do ano passado. A licitação ainda estava em curso, ou seja, o tribunal tinha o poder de parar a licitação naquele momento. E aí, denunciante, Diretriz Informática Eireli, que era a empresa que prestava o serviço para a Câmara, o denunciado, Câmara Municipal de Guaxupé. Despacho: indeferido, pedido de liminar formulado por não se verificar a comprovação de irregularidades que, por sua gravidade, justifiquem o impedimento do prosseguimento da licitação e, tampouco, demonstra a existência de perigo de dano. Então, o tribunal decidiu que não tinha nenhum perigo de dano, que não tinha nenhuma irregularidade que justificasse a paralisação da licitação. E a licitação transcorreu normalmente. Foi esse prosseguimento. Exato. Normal. Então, agora, quase 6 meses depois, alguém... E a gente já sabe, o próprio denunciante que teve aqui, ele afirmou isso para um veículo de imprensa de Guaxupé, que alguém denunciou anonimamente para ele, né? Essa é a argumentação dele. Ele acatou aquilo sem nem entender. Nem eu entendo de sistema, Antônio Costa. Para você ter uma ideia, a parte técnica da licitação não foi elaborada nem dentro da Câmara. Nós solicitamos auxílio do Executivo, que tem um corpo técnico na área de informática. Nós solicitamos a cessão de um servidor deles para ele ajudar a elaborar a parte técnica da licitação, porque a gente não tinha condições de fazer isso dentro da Câmara. Então, quem descreveu toda a parte técnica, o que a gente realmente precisava, como é que o sistema deveria ser para atender as necessidades que eu informei que a gente queria fazer, foi um técnico da prefeitura, né, com o auxílio de dois servidores da Câmara, né, que não são da área de informática, mas que são usuários do sistema, servidores efetivos, que não tem por que colocar o seu cargo em risco por conta de atender um capricho meu ou alguma coisa desse tipo. Então foi tudo feito de maneira muito técnica. E aí a gente realizou a licitação. Então agora, quase 6 meses depois, surgiu essa denúncia. Então a licitação, a empresa já está implantando o sistema. Mas quase todos qual seria os votos a motivação disso, Danilo, na sua opinião? A questão de desestabilizar a Câmara, de manchar o nome da Câmara? Eu acredito que seja. Diretamente a você? Eu acredito que tem uma motivação pessoal, né, pessoal, com relação a mim mesmo, de tentar manchar a minha imagem, porque até então a gente conseguiu, eu não vou dizer... Ah, mas não teve nenhum desgaste? Não teve. É claro que tem, sempre tem uma coisa ou outra, porque na política não tem como você agradar todo mundo. Sempre, se você toma uma decisão, você agrada uma parcela e desagrada uma outra parcela. Mas isso é perfeitamente natural. Eu acho que a política, ela só é importante exatamente porque tem esse debate, porque tem essa divergência de opinião. E aí, né, você vai discutindo e vai amadurecendo as coisas e tal. Mas é uma motivação pessoal, eu acredito, né, na minha visão. Tem uma motivação pessoal de desestabilizar a gestão da Câmara, a impressão de que a gestão está sendo bem feita e tal, e quer desmoralizar isso. Desde a primeira vez, desde a primeira entrevista que você esteve aqui no programa, né, que eu fiz com você, lá em janeiro de 2016, né? Você falou muito de moralizar a Câmara. Você acha que fatos como esse, ou eventos como esse, acabam que manchando um pouquinho? Tudo que você conquistou nesse 1 ano e 3 meses? Eu vou ser bem honesto com você. Eu não acho que desmoraliza. Eu acho que desmoraliza, sim, se eu não tivesse justificativa nenhuma para falar, para dar a versão nossa dos fatos, né? Então, se acontece uma coisa que eu não tenho explicação para dar, isso mancha a imagem. Agora, se eu tenho explicação, é claro que vai caber um juízo das pessoas de analisar os dois lados da moeda e decidir, né, qual é que tem razão, qual lado que tem razão. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa aguardar o Ministério Público se manifestar, entendeu? Eu, para você ter ideia, eu nem fui oficialmente notificado pelo Ministério Público. Então eu soube pela imprensa, né, que essa denúncia tá aí, porque o denunciante saiu, fala para um, fala para outro. Mas o próprio Ministério Público ainda nem analisou a denúncia para solicitar informação da Câmara, formalmente. Eu não recebi nenhum ofício ainda do Ministério Público. Então eu acho que a gente precisa aguardar o Ministério Público, a gente precisa confiar nas instituições, né? Mas o então, desgaste já está feito? O estrago já foi existe, feito? Existe, claro, né? Porque eu falo, a imprensa, quando ela coloca uma notícia negativa, chama muito mais atenção que uma positiva. Com certeza. Provavelmente, a entrevista da semana passada, ela teve uma repercussão muito maior, por causa da polêmica, do que essa de agora, da sua resposta. Não é só para a resposta que você está aqui, mas provavelmente. Sim, sim, com certeza. O número de visualizações dos sites de Gospel foi muito maior com a acusação do que com a sua resposta. Sim, não dá para negar que qualquer denúncia, ela traz uma mancha, né, para a instituição que está sendo denunciada. Mas eu acho que cabe a nós, eu confio muito na assessoria de comunicação institucional da Câmara, confio nos veículos de imprensa de Gospé, a maioria deles me procurou, né? E eu estou aqui hoje, né, dando a nossa versão dos fatos, né? Só teve um veículo que foi o primeiro, inclusive, a noticiar, que não procurou, inclusive contrariando o código de ética do jornalismo, né? O código de ética do jornalismo, ele versa que qualquer denúncia que você não tem condenação ainda, você precisa ouvir o denunciado antes de publicar aquela denúncia. Então, tirando esse veículo, todos os outros me deram espaço devido, me ouviram, né? Tanto que eu estou aqui hoje também para falar sobre isso. Então eu acho que isso, vamos dizer assim, é um remédio, né, para ferida que foi causada pela denúncia, né? É óbvio que fica algum vestígio, né? Mas eu acho que no geral a gente está conseguindo responder a contento, né? Estamos confiando na instituição Ministério Público, que vai analisar sobre o prisma técnico, né, a denúncia. E por fim, a gente acredita no arquivamento dela, porque não tem sentido, não tem razão, tem motivação política. A população de Guspé enxerga a Câmara com bons olhos? Eu acredito que sim. Ah, você conseguiu o objetivo lá de um ano e não só eu, mas acho que toda a Câmara, o apoio dos servidores da Câmara, o apoio dos vereadores, né, isso tudo foi fundamental para a gente conseguir reverter a imagem que o povo tinha negativa com relação à instituição. Vamos fazer uma paradinha, depois a gente vai voltar a falar, porque parece que teve até convite para o Danilo ser candidato a deputado. Vamos ficar sabendo disso já já, aqui no programa Expresso, aqui na sua pássaro da Ilha FM. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Aqui na Pássaro da Ilha FM, o programa Expresso, vamos até às 14 horas. Estou recebendo aqui o Danilo Martins, presidente da Câmara dos Vereadores de Guaxupé. Danilo, quero que você me explique que história é essa. Recebeu um convite para ser candidato a deputado. A gente vai ter um afastamento do Danilo em breve para essa disputa ou não? Ô Antônio Cláudio, foi um convite feito pelo deputado federal Marcelo Aro. Ele é presidente hoje nacional do PHS, que é o meu partido. Ele teve em Guaxupé o ano passado, no final do ano passado, enviou recurso para Guaxupé a meu pedido, da ordem de 300 mil reais, 100, depois mais 200 para a saúde de Guaxupé. É um cara novo, né? Primeiro mandato como deputado federal, foi vereador em Belo Horizonte 2 anos, também saiu e se tornou deputado federal. É um cara mais novo do que eu, um pouco mais novo do que eu, 30 anos, se eu não me engano. E um cara que tem demonstrado uma parceria muito grande com a gente lá em Guaxupé. Depois de uma reunião entre eu, o prefeito e ele, surgiu uma demanda que Guaxupé tinha com relação ao fluxo ali na ponte do Taboão, que é o ponto mais crítico do trânsito de Guaxupé, e é um projeto caro, porque precisa canalizar o rio que passa embaixo da ponte, precisa alargar a ponte, enfim, para poder desafogar o trânsito. Não é simplesmente colocar um semáforo ali, como às vezes as pessoas sugerem, né? Isso traria um transtorno ainda maior. E aí surgiu essa demanda e eles colocou à disposição para nos auxiliar. Pouco tempo depois, acho que 2 semanas depois, a gente estava em Brasília, eu e o prefeito Jarbinhas, a convite dele, na mesa do ministro das cidades, que se mostrou muito solícito também ao pedido. E em pouco tempo esse recurso foi liberado para Guaxupé, o convênio já foi assinado, os projetos técnicos, né, que a prefeitura precisou elaborar através de empresa de engenharia, já foram enviados para a Caixa para aprovação. Se eu não me engano, está nesse trâmite, aguardando a aprovação da Caixa, mas são 2 milhões de reais conseguido através dessa parceria. Né? E ele é um cara que, mesmo antes de eu ser vereador, eu procurei lá e ele já se mostrou muito, muito solícito, né? Me atendeu no gabinete dele, e aí depois que eu me tornei vereador, né, continuou com a mesma parceria e aí atendeu algumas demandas do município de Guaxupé, e aí ele me fez esse convite para que eu fosse candidato a deputado estadual pelo PHS. Mas claro que eu ainda não dei uma resposta, até porque as convenções ainda vão ocorrer em junho, se eu não me engano. Mas eu avaliei como algo ainda prematuro, sabe, a princípio. A gente está no primeiro mandato, embora a história dele seja essa, né? Ele com 2 anos de mandato de vereador, ele já se candidatou a deputado. E acho que ele enxergou isso também, talvez, em mim e tal. Mas a gente, né, tem conversado aí com algumas pessoas. E eu acho que eu tenho ainda um compromisso que eu assumi perante a população. Existem coisas que eu ainda não fiz e que eu me comprometi a fazer na Câmara de Guaxupé. Então, eu acho que talvez não seja ainda o momento, sabe? Então, mas fiquei, evidentemente, muito feliz com o convite, né? Ainda mais partindo de uma pessoa que eu aprendi a admirar na política, uma pessoa que é um jovem idealista que entrou na política e já tem ajudado bastante aí os seus parceiros políticos, enfim, os municípios que são representados pelo partido que ele também representa. Então, eu fiquei, evidentemente, muito feliz, mas acho que a decisão final ainda não foi tomada, mas a gente está avaliando isso com muita cautela, com muito cuidado. Essa sua decisão final depende muito da decisão do Jarbinhas? Ah, com certeza. Que o Jarbinhas disse há umas semanas atrás que talvez seja candidato realmente, né? Inclusive foi cravado lá pelo jogo sério, né? Isso, com certeza. Jarbinhas, né? Candidato a deputado estadual. Eu acho assim, Antônio Carlos, Guaxupé precisa de um deputado, não só Guaxupé, mas a região nossa aqui precisa de uma representatividade na Assembleia Legislativa. E é claro que a figura do Jarbinhas é uma figura muito forte, e eu acho que se o Jarbinhas chegar a tomar essa decisão, isso demonstra um comprometimento com o município, com a região, muito forte, porque você me perguntou assim, de afastamento e tal. No Legislativo, eu não precisaria nem me afastar, mesmo estando presidente da Câmara. Eu poderia continuar sem me afastar. O Jarbinhas não, ele precisa inclusive renunciar, ele não pode só afastar. Então o vice assume. Então é uma decisão que precisa ser tomada com muito mais cuidado, né, evidentemente, do que a minha. Mas o Jarbinhas com certeza é um nome que viria para representar mesmo a região, né? Ele hoje é presidente da MOG, tem um capital político muito mais forte do que o meu. E se chegar a tomar essa decisão realmente, vai demonstrar um compromisso realmente com o Guaxupé e com a região muito forte. Sua torcida é para que ele assuma esse compromisso? Tome essa decisão positiva? Seu ver? Independente de ser o Jarbinhas ou não, eu acho que o Guaxupé e a região precisa de uma representação lá, né? O nome do Jarbinhas é um nome interessante, um nome forte, com certeza. Mas essa reportagem acabou bagunçando um pouquinho o cenário político da região. A gente tem Emidio Madeira, tem Antônio Carlos Arantes, né? Sim. Mexeu um pouquinho com esse tabuleiro, certeza, aí, né? Com certeza. Como é que você vê isso tudo aí? Esse pessoal deve estar adorando essa ideia, né? Guaxupé, 9 mil votos lá da nossa cidade são divididos entre dois deputados. Né? Então, e esses votos tendem, né? A maioria deles a migrar para um candidato da cidade, evidentemente, se isso acontecer. Então é claro que completamente isso, o cenário da região toda, com certeza, né? Com certeza. Aqui em Guaranésia mesmo, o Jarbinhas tem um muito querido. Sim. Né? O Zambinho, né? Você pega a região toda, né? Que esses caras que eu citei, o Midinho, o Antônio Carlos, tem muitos votos. Vai, né? Atrapalhar muita vai gente. Vai atrapalhar bastante, né? Eu acho o seguinte, o Jarbinhas, ele tem se mostrado muito indignado com relação ao posicionamento do governo do estado em relação aos municípios. E é uma indignação que eu compartilho dela, né? Porque eu acho que o papel que o governador tem feito com os municípios, não só com o Guaxupé, mas com os municípios mineiros, de reter repasses que são constitucionalmente dos municípios, né? Isso é de uma gravidade sem tamanho. E eu te digo mais, o papel de brigar por isso e de reverter isso não é do Jarbinhas. O papel disso é dos deputados que estão lá para representar os interesses do povo que está nos municípios. Então, esses deputados precisam tomar uma atitude com relação a essa situação. Eu falo o seguinte, a atuação de um parlamentar em qualquer nível, né, seja municipal, estadual, federal, ela é muito limitada realmente. Muita gente às vezes não entende, mas por que o vereador não faz isso, não faz aquilo? Porque muita coisa é assunto de execução, que quem faz é o executivo. Então o legislativo pode cobrar, pode, né, mas quem tem o poder de fazer, o poder da caneta, é o executivo. Mas um dos papéis do legislativo é o de fiscalizar o executivo. E quem pode tirar aquele homem daquela cadeira dele são só os deputados, né? Então, eu tenho visto que os deputados têm sido muito frouxos com relação... Não estão se mobilizando como deveriam. Não estão, não estão. Existe um instrumento chamado decreto legislativo. Eu não me aprofundei no assunto, até porque não é da minha alçada, mas me parece que tem um decreto do governador que determina, porque antigamente como é que funcionava? Você pagava o seu IPVA, né, a 50% do IPVA, ele é do município onde o carro está emplacado, e só 50% é do estado, mas você paga para o estado. E antigamente quem fazia já essa divisão era o próprio banco. Então você pagou lá o seu IPVA no banco, o banco já mandava metade para o governo do estado, metade para o município aonde o carro estava emplacado. E existe, me parece, um decreto do governador que mudou a lógica dessa questão, mandando enviar tudo para o governo do estado e depois ele faria o repasse para os municípios. E aí ele segura, ele usa o dinheiro dos municípios, paga com atraso, né? Não paga tudo o que deve, né? E vai usando o dinheiro dos municípios e deixando os municípios com a corda no pescoço. Então, existe um instrumento chamado decreto legislativo, que tem o poder de anular um decreto do executivo. E eu não vi nenhuma mobilização de nenhum deputado nesse sentido, entende? De caçar esse decreto do Pimentel para que os municípios sejam protegidos. Então, eu acho que falta muito boa vontade política dos nossos deputados, né? Então, eu acho que o Jarbim está enxergando essa omissão legislativa e essa indignação talvez esteja motivando ele. Eu não sei se ele vai tomar a atitude realmente de sair ou não, mas eu acho que a motivação principal é essa, e ele tem toda a razão. Vamos ver se semana que vem ele responde isso aqui no programa, porque ele já está convidado aí para participar do próximo sábado aqui do programa Expresso. Ô Danilo, você falou agora há pouco que ainda faltam algumas coisas, né, dentro do seu planejamento como presidente da Câmara. O que falta para completar esses 2 anos e sair 100% satisfeito? Que vai ser difícil, né? Ah, sim, com certeza. Ô, Antônio Cláudio, tem ainda algumas questões que a gente tem precisa implantar. Por exemplo, acho que eu comentei até na última entrevista que eu tive aqui, que é a Câmara Itinerante. A gente tem a intenção de aproximar o Legislativo do povo. O Legislativo, ele é o poder mais próximo do povo, e não só por culpa das pessoas, né? Existe um distanciamento, né, das pessoas com relação ao Legislativo. Então, eu comentei sobre um projeto chamado Câmara Itinerante. A gente quer levar a Câmara para os bairros em algumas ocasiões, né? E a gente já está em fase final de elaboração da normativa, do funcionamento, né? Seria através de um projeto de resolução, para então a gente começar a implantar isso ainda no primeiro semestre de 2018. Então, isso é algo que a gente ainda não conseguiu colocar em prática. O Centro de Atendimento ao Cidadão, que é criar na Câmara um canal para que o cidadão possa se manifestar, inclusive contra serviços públicos que estão, às vezes ele não está sendo atendido ou não sabe aonde recorrer para fazer uso de um serviço público. Então, a Câmara ter esse departamento para orientar as pessoas e para dar os encaminhamentos devidos, interceder junto às secretarias do município em favor das pessoas, inclusive recepcionar denúncia, entende? Sim. Até para ajudar o executivo, né? Não só para. O executivo tem esse canal, né, no site, né? Não sei como é que funciona lá, mas eles têm um aplicativo agora, chama Pra Já. Então, eles têm esse aplicativo que já direciona as demandas para cada secretaria, né? Mas muita gente não faz uso ainda, né? Pessoal mais idoso, gente que ainda não tem habilidade com essa tecnologia, né? Fica ainda um pouco a par. Então, a gente queria colocar uma estrutura física mesmo, para que a pessoa pudesse sentar na mesa e fazer reclamação. Exato, e ser atendida ali, né? Não só reclamação, mas às vezes receber um direcionamento também, né? Olha, isso aqui você vai resolver em tal lugar, a pessoa poder ligar para lá, enfim, interceder mesmo pelo cidadão. Então, eu acho que são dois projetos de maior relevância que a gente ainda não conseguiu implantar definitivamente, né? Mas no geral a gente tem conseguido colocar a implantação da Câmara Itinerante é o maior desafio, porque eu vejo aí que é o sonho de consumo da maioria dos vereadores, da maioria das câmaras do Brasil afora, e a gente não vê que isso se realmente se concretize, né? Aqui na região eu não conheço nenhuma câmara que tenha isso, né? A gente vê algumas reuniões esporádicas, vamos fazer uma reunião em tal distrito, por exemplo, mas nada com esse nome, algo permanente. Eu acho que é um projeto mais robusto, porque você precisa de um aparato todo por trás, né? Você precisa levar a Câmara efetivamente. Não é só as mesas e as cadeiras, exato. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Precisa levar toda a estrutura do Legislativo para aquela localidade naquela data. Então, isso demanda um trabalho enfim, resistência também, muitas vezes eu acho que você colocou aí, que às vezes muitos vereadores sonham em fazer isso, mas com certeza encontra resistência com outros pares, porque muita gente não quer essa proximidade com a população, né? Tem medo de Sim. crítica, tem medo da pessoa colocar o dedo agora na cara dela. Agora tem a mania de jogar uva, hein? Pois é. Pessoa que então, eu acho que esse receio, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir mudar a imagem realmente, como a gente falou, né? Iniciou uma entrevista falando da imagem da cama, a gente não vai conseguir realmente mudar a imagem da cama sem essa aproximação. Porque se as pessoas não entenderem a dinâmica, como é que funciona o legislativo e as dificuldades que a gente também tem, muitas vezes, o povo nunca vai estar do nosso lado. Então a gente precisa trazer o povo para o nosso lado. O povo precisa brigar junto com o legislativo e precisa entender que o legislativo está ali para representar os interesses deles. Acho que é isso. Você faz parte da comunidade Arca, né? Evangélico. Sim. A gente está aí à véspera da Páscoa, né? Hoje, inclusive, tem uma atividade lá na igreja? É amanhã. É amanhã? Isso. É amanhã. Por fazer parte, né, ter com certeza ler muita Bíblia, né, tem até essa meio que obrigação moral por ser evangélico, né, de acompanhar esse meio político aí, é onde falta mais Cristo nesse meio? Seria o ambiente onde hoje existe mais ausência de Cristo do que Cristo pregou, Danilo? Eu acho que sim. A gente sabe que até no meio evangélico, a gente, né, no meio católico, meio cristão de uma maneira geral, a gente também muitas vezes encontra falta de Cristo, né? Falta do que ele pregou, né? Falta de amor ao próximo, né? De altruísmo, né? De não olhar os seus próprios interesses, mas colocar sempre o outro acima dos seus próprios interesses. Então acho que não é só na política, não, é que a política ela está em todo lugar. Então acho que a gente acaba identificando isso de maneira mais evidente na política. Mas eu acho que na sociedade, de uma maneira geral, falta o que Cristo pregou. Né? Então, eu acho que essa data é uma data que, mais do que comer chocolate, a gente precisa parar para refletir sobre essas questões. Né? Eu acho que até independente de religião, de fé, eu sou uma pessoa muito reservada, não sei se você observou com relação à religião na política, eu tento evitar ao máximo trazer essa questão, mas é claro que os meus princípios sempre são o que me pautam na política. De maneira nenhuma eu me escondo, né, ou escondo a minha religião, mas eu acho que eu estou ali para representar mais do que uma parcela evangélica ou cristã da sociedade. Eu estou ali para representar a sociedade como um todo, inclusive os ateus, né? Então, mas eu acho que o amor ao próximo, a mensagem que Cristo pregou, ela cabe não só para os cristãos, não só para os evangélicos, não só para os católicos, mas também para as pessoas que não têm fé nenhuma, né? Porque não é porque a pessoa não tem fé que ela precisa ser indiferente com o semelhante, né? Muitas vezes uma pessoa que não tem fé, às vezes ela exerce mais a caridade do que muitas vezes muitos de nós cristãos. Então eu acho que esse período é um tempo que a gente precisa refletir sobre essas questões e principalmente sobre a mensagem que Cristo veio trazer, né? De amor ao próximo. Eu acho que bom. Na política, mais do que nunca, a gente precisa exercer isso. Com certeza. Eu sei que você não veio aqui para passar o recado da comunidade Arca, mas qual que é o horário da reunião de amanhã? É 7:30. 7:30, né? Todos estão convidados. Isso é no culto mesmo, né? Uma celebração especial de Páscoa, né? Danilo, muito obrigado pela tua participação aqui no Expresso mais uma vez. Em breve quero você aqui de novo, viu, pra gente bater um papo. Gosto muito de você, te respeito muito. Sempre te elogio aqui nos meus programas durante a semana, que para mim é um dos grandes nomes que a gente tem na política na região. Você, gosto muito do Joninho, lá de São Pedro do União. Robson também é um cara bacana demais, lá de São Pedro. Enfim, temos alguns amigos aí pela região que eu compactuo com o mesmo pensamento e você é um deles. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero que o Ministério Público lhe dê razão nessa história toda para mim não me arrepender de ter falado isso. Com certeza, eu também. Obrigado, Danilo. Obrigado, Antônio. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência no programa Expresso de hoje. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.